Bom dia, 99 Buzz, a linda cola, pista 10, levanta calma. No 92 da Colô 53, controle 119.8. No 92, muito obrigado, bom dia. Bom dia, voo no 92 da Colô de Salvador, cruzão 2 APC. Bruno 192, bom dia, contato radar na decolagem, saída PUCA, nível de voo 370 autorizado. Ao 370, Bruno 192. 5329, boa noite. Senhora Bonte, que desça sem restrições para 4.010, ajuste o Salvador 905 no momento. O controle copiou a sua solicitação, porém o centro Recife solicitou que o senhor mantivesse a lista da saída. 192, chama agora o centro na frequência 125 decimal 45. Caso negativo, o senhor alterna em 126 decimal 85. Viagem com voo. Autorizado. Bom dia, prossiga. Bom dia, Trisa, para o Guarulhos 360, ponto 44, sua porta. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Pesulu 10 até Bridge, após o Pesulu 16 até Bravo da Zulu e direto com forma rota do plano. Nicola da pista 10, com curva direita, subida da El Leda Motiva. Aciona 5462, controle 119.8 para o gol 1173. Gente, Guarulhos 660, apertura 10, mídia, apertura 16, Bravo Hotel Zulu, direto de Rock Control, volta 10, com curva de Israel, Linda Mótima, 5462, 198, controle. A essa chama para o suspensionamento, gol 1163. Camarada. Salvador, rota 3520, no gate 02, da Foxtrot, 190 para Aracaju, como se possível. Então, 3520, formação Foxtrot, confere, autorizado Aracaju, nível 190, decolando a pista no zero, com curva esquerda na subida Puca, Jamo, após direto Aracaju. Aciona 5455, controle 119.8. Autorizando 190 para Aracaju, decolando a pista 10 com curva esquerda no perfil da Puca, Jamo. Aciona 5455, controle 19.8. Já correto, ao próprio estacionamento. Importante. pousado por localizador 35329 com capacete. 5329 ciente, com plano final com a torre em 18.95 com pouso. 5329 Salvador, Cordial, boa noite, ao 5329. 5329, muito boa noite. Segue trem, reporte baixado, travado. Pará, Felipe, 5329. C5329, baixado chegado, estabilizado. Tem livre pouso na 10, o vento é calmo. Livre pouso, cabeceira no zero, C5329. O 329 no solo 17, livre à direita, 121, decimal 1. 21, obrigado. Salvador, boa noite, 5329, livre à direita. Trip 5329, boa noite. Alfa Kilo, passe 3, posição 01 no previsto. Alfa Kilo 319, obrigado. posicionamento do 3520 no 02. 3520, que tem que só chamar táxi no 02. Já está na tá. Um 173, portão 9, por dentro, só me chama táxi. Agora 973, 973 a bordo, 352, Galeão para táxi. Três visitados, táxi principal Índia, ponto de espera, Torre 1 no 8, pessoal 95, ajuste no 0 no 5, vovô. Gente, bate Índia no ponto de espera, 1895, no 973. Táxi, 23520, com 135 a bordo, 2 horas e 50, registro. Dois zero, livre táxi via Índia, ponto de espera, torre 1 no 8, décima 95, ajuste no 0 no 5, bom voo. Autorizado, ponto de no 0 via Índia, 1995, grado, boa. espera da 10 e pronto, tá 3520, Torre Salvador. 3520, linha decola, pistão no zero, venta calmo. Autorizado, a linha decola, pistão no zero, tá 3520. No 173, bom dia, está condicionado assim que o tráfego da TAM iniciar a rolagem, ali mantém o pistão no zero. Tem que apresentar ali, manter no zero, no 173. Decolou os 3-1 no controle 119, decimal 8. Salvador, tá 3520. Sobre 520, bom dia, contato radar na decolagem, perfil PUCA, nível de voo 190. PUCA 190, 3520, bom dia. No 173, livre decolagem na 10 e venta calmo. Venta calmo, tá indicando no 173. Bruno 173, decolou 33, controle 119, decimal 8. Bruno 73, bom dia, contato radar na decolagem, perfil da EL, nível de voo 360 autorizado. Autorizado da presente, Prodileda. Prodileda da presente, 360, 173. autorizado, chama agora Recife, frequência 125, decimal 45, caso negativo, se alterna em 12685. 12545, alternando 12685, temporada 520. Bruno 173, chama agora o centro e 13325, alterna 13395, bom voo. 13325, 6695, 6695. Assim. Obrigado.